4959 para o táxi 71 a bordo, 2 horas e 45, alterna Salvador. 2 horas e 45, Salvador, confirme seu aumento? 71. Chuno, quer ouvir? O azul 4959? Afirmo, 71, 71. O azul 4959 autorizado mais até o ponto de espera. E a parte principal ainda no ponto de espera torre. 1-1-1-8-3-9-9-5, ajuste altímetro no 0 no meio. 7, livre táxi, via parte principal, ainda no ponto de espera torre 1895 no 096-4959. Uma 723, capelete de procedimento, Sani Torre, 118, destinal 95. 18, 95, o 723. Muito obrigado, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Torre Salvador. Voo no 723, estabilizado o R9. Em condições visuais. 6733 é autorizado o pouso pista 10, vento 10, 0 graus 8. Ok, autorizado pista 10, gol 7237. Azul 4235, revista para 2500, pai. Ajusta no 06, voo Serra Vista 366, autorizado o procedimento R9, pista 10. Certo, Zica 10, voando para o Serra Vista 366, autorizado o procedimento, é feio, azul, passo do objetivo. 5443, controle de Salvador, operando a frequência 120, decimal 80, aguarde para o cotejamento. Federal 9973, poder equipe de solo e chamitax. Ok, vai tomar a cidade de lá na hora da pista 10, com primeira curva esquerda, vistas 1-7. Para o táxi 5001, PAB 1110, caminho do Galeão, 4 horas e 20. 1110, 4 horas e 20, confirmação alternativa, azul 5001. Galeão. Gente, autorizado o táxi até o ponto de espera e a parte toda ainda no ponto de espera a torre. 1118-95, ajuste o altímetro no 096. E o seu ajustado, ele está aqui até o ponto de espera da 1-0. Então, o último mais 5, obrigado, boa noite, 5001. Paulo, a pista hoje, eu sou o Xanami a 310. Confirme a pista em uso, o Xanami a 310. Pergunta? Pergunta. A pista 1-0. Nada decolagem, pista 1-0, ok. Fala, 5001 é o número 1 na decolagem? Chego, número 2. Claro. Salvador, azul 2774, pedido de feedback em estacionamento. Azul 2774, poder equipe de solo, conforme seu número 2 para táxi no pátio, 3, a retaguarda do Boeing da Sideral. Gente, o 2774, está autorizado o feedback em seu número para táxi. 5 complexos de procedimento, estamos em torre 118, destinal 95. completa, chamando a torre 7895, azul 4235. Muito obrigado, Solitão. Bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, com um sinal de 8 milhas a 10. 4235, de aproximação, atualização de torre. Guarda, 4235. 355, Cleto, Avenida Procedura, Runway 10. Copy, down 2005 minutes, 1016, clear, direct to Tail Victor 366, for a Nova Approach 12. Quando lá observa o sinalizador, remota prevista 1 no Lima. Observando os tráfegos da um Boeing da Sideral e o ATR da Azul, iniciando o push no mesmo. 743, Alfa Kilo, 1 no Lima, a Sideral, o Boeing da Azul, vou no 723. Azul 4235, autorizado pouso, pistão 0, vem turno 00 graus, 8 na 1. Autorizado pouso na 10, azul 4235. O azul 4959, decola, aos 30, controle 10, isso na 8. Certo, controle 1208, 4959. Coral 0, ponto de espera da 1, 0. Sente uma deposição. Coral 0. 1040, autorizado direto Coral. 140, direto Coral, 4959. 14 Salvador, boa noite, 5972 da Rio. Toma táxi Way, cópia 360, Galeão. Rio 5972 para o Galeão, aguarde um minuto, cópia para o Daniel Lederumi. Daniel Lederumi, aguarda. Para o táxi, o Sideral 9973, são dois a bordo, 430, alterna Guarulhos. Sideral 9973, autoriza táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 06. Ele táxi, parte 3, parte 1 Índia, no ponto de espera 1895, 1016, Sideral 9973. Solo Salvador, azul 27... 74 para o táxi, alterna Vitória, 3 horas de autonomia, com linha 3 a bordo. Azul 2774, é a retaguarda do Boeing da Sideral até o ponto de espera, quando lá torre 11.95, ajuste altímetro 10.6. 10.6, atualizado o táxi, azul 2774, seguindo a Sideral, no ponto de espera, até o 2.95. 5972, copia? Afirma. Autorizado Salvador Galeão, via PNVM 857. Nível de voo 360. Saída da Eulia da Irune, da cola da piscina 0 com primeira curva direita. Transponder 5510, controle Salvador operando a frequência 120, decimal 80. Galeão autorizado, nível de voo 3620, via PNVM 857. Tael, Lida e Rumi, é o perfil da saída. Decolando pista 10, primeira curva direita, acionando 5510, controle 12080, 5972 daí. Rio 5972, cotejamento está correto no Pátio 3, chame pronto. Pátio 3 está pronto, 5972. Rio 5972, observando o parqueamento do Boeing da Gol, na remota 1 no Lima, quando a equipe sólida chame táxi. Coordena com solo e chama táxi, Rio 5972. Salvador, boa noite, azul 4235, Ana Fox. Tá, Azul 4235, boa noite, senhores, ataques para Pationa, via taxiway Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette para o 01, Azul 4235. 366, desça para o nível 050. 0376, controle de Salvador, opera na frequência 1-2-0, decimal 80. Azul 5001, autorizado, era 00. Ali mantém cabeceira no 0, Azul 5001. Juliet, do 5001, de Antônio 00 Brasil, que mais autorizado a decolar. Geral, não, mas fecha os autorizados, alinhar e decolar, ou com essa alinhar e manter, pistão no zero. Alinhar e manter, no zero. 5001 da cola aos 38, chama o controle 1 no 20 do sinal 8. 20 8, 20 1, agora. Controle Salvador, boa noite, eu sou 5001. Azul 5001, contato radar, se mantém a nível de voo 320. 320, autorizado, 5001. Oi, Salvador, azul 2774, no ponto de estar em pronto. 3 horas e 7 minutos de autonomia, alternando Guarulhos. Rio 5972, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1, entrando no ponto de espera, torre 1-1-1, decimal 9-5, ajuste altímetro 9-0-6. Via parte 1, Índia, ponto de espera da 9-0, torre 108-35, 16, Rio 5972. É, Beatriz, 9-0, não, foi 1-4, aguarde. Chromel, Fion, Alveiro, Debris, approaching Juliet. Roger, Fion, Alveiro, Debris, approaching position Juliet. Frog, maintain position, tap 023. Maintain position, Fion, Alveiro, Debris. O Oxalé 6300, após a passagem do bug da Rio Acalda, autorizado no 0.4 sanitário. Após a passagem do Rio na Calda, autorizado. Zero to 3, Juliet Gate 1-1. Fire Juliet Gate 1-1, out of 0 to 3, what I... How's it guys? Azul 274, eu tenho usado ela, mas eu não vejo. Ali, mantém 274. Para o posicionamento 3895. Número 2 do setor. 3178, passando para 50. 3178, desse mantenha 2000 pés, ajuste de altímetro, corrige, desse mantenha 2500 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado a assinar o procedimento RNAV para pistão no 0. 2500, não dá no meio, apesar da sinal, então 0, 3, 7, 8. Boa noite. Azul 2774, vento 1000, azul, finais autorizado, azul, né? Decolagem autorizada, azul 2774. Oi, Salvador, boa noite, sinal de setores da Rio, 7, 0, 0. Gente, Rio 5972, mantém a pressão. Contém. 3, confia. Confia, senhor. 9973. Boa noite, comandante. Contato radar na decolagem. Suponho nível 360, via saída da El. 36 da El. Podemos voar da El, da presente? Autorizado. Da El, da presente. Rio 5972, autorizado. Lembra que temos... Aí a manter 1-0, 25972. posição aproximada aí para informar os passageiros? 6 minutos. Meia dúzia? Afirmo. Ok, obrigado. Pronto para o start com 1-3-3 a bordo. 310-133, hotel V, confirme a alternativa e autonomia. Vai. Tomador, boa noite, Azul 2774. 2774, contato no radar, sul, mantém a nível de voo 160 via saída coral. 160 via saída coral, Azul 2774. São Gonçalo da Amarante, confirma a autonomia? Por enquanto, Sinai 6310. Sinai 6310, autorizando ataque via Índia, no ponto de espera torre. 118.95, atingiu o time 1-0-6. Respeito, ponto de espera 1-0-295, Sinai 6310-0-6. Azul 5001, chama se a corretir 125.1, alterna 123.8. Eu compartilho a aproximação, chame torre 118, decimal 95, boa noite. Sigo 972, autorizado decolar, vento 1-0-0-0-1-0-9. E decolagem, risco 9072. Contato radar, subo ao nível 360, vou na proa de Leda. Proa de Leda, 5972. Azul 4959, serviço no radar encerrado, mantém o nível 140. Chama o controle Ilhéus, 120, décima 1, boa noite. Ao 9973, chame centro Recife, 125, décima 1, boa noite. 251, boa noite. Para o táxi 3815 com 181 a bordo, antena Galeão 1350. 3815, autorizar táxi até o ponto de espera, via Inter no ponto de espera, torre 118.95, atingir altímetro na 096. Ponto de espera, 2895, obrigado, ponto de espera. Número 310, autorizado a AM 12 anos. Solos 48, direito 219. 219, boa noite, obrigado. Pedi pra alguém que não tem aqui pra gente, por favor, posição 3. Será coordenada. Salve, Salvador, boa noite, eu tá 31. 31781, então, 3178, autorizar ataque para o Pátio 1 via Alfa Juliette, portão 09. Pátio 1 via Alfa Juliette, portão 09. Puxa, 66224, tá pronto, puxa? Não, mas eu quero que o fim desse dia fechar o porão pra sair, por gentileza. Ok, então essa é a monitorar nossa frequência, ele já deve estar providenciando. Obrigado. O 6310 Chanel, autorizado pela Avião Tudo 20 Graus Ultrã. Não pode estar para o 3895, uma boa noite. Chanel 6310, decola 53, controle 1, 20, 08. 08, Chanel 6310, boa noite. Controle Salvador, Chanel 6310, vida Puca. 2.500, atenção 30, 0. É 310, boa noite, contato radar, Planica 350 via saída pública. 350 via pública, Sanéa 6310, possibilidade de alguma proa direta? Somente Jamo, aguarde coordenação para mais à frente. Chame Centro Recife em 125 decimal 1, boa noite. 5-1, boa noite. Centro 815, decola o 55, controle 208. 20 West, pode Controle, boa noite, eu estou 3-8 no 5. 3-8 no 5, contato radar, tudo mantém nível de voo 340 via saída da Elba. 340 da Elba. Solo Salvador 6224 com 1-0-0 Moro, por 6-0-2-1-1, alternando o Chile a Salvador. 224 já ataca até o ponto 0 via Índia, no ponto 0 a Torre. 1-1-1, excepcional na 5, agente de altímetro no 0-6. 0-6, quando pronto, 1-1-8-9-5-6-2-2-4. Salvador 6224, Alinhagem decolar 10, Alinhagem decolar 10, vento 100 graus, 8 anos. Alinhagem decolar 6224. M3-1-0, chama o centro Recife, ano 26-85, bom voo. Recife, 2685, chama 6310, boa noite. Controle 6224. Ativo, decolou 01, controle 20, 08, 024. 08, valeu. Controle Salvador 6224, cruza 1.200. 224, contato radar, suba nível 190, via saída Conde. Via saída Conde, 6224. Após 2.000 pés, cruza de Conde, 6224. Após 2.000 Conde, 6224. 1.246, após pelo, prepara o terminado para a pista 1.0 a partir do Serra Vitor 366, ok? Após pelo, Serra Vitor 366, do 1.246. Mantém 1.60, serviço radar está encerrado. Chame o controle Ilhéus, 1.20, décima 1, boa noite, bom voo. Boa noite. 3.8.5, chame Centro Recife, 1.25, décima 1, boa noite, bom voo. 25, obrigado, bom dia. 4107. Azul 4107, boa noite, acende a indicação, desse mantém a 050 via chegada Mari. 050 via Mari, 4107, fica pra cá. Solo é o Golf India November. India November, bom dia para o Cia. Bom dia, Solo. India November, LC do reboque da aeronave. É, posição 7, pátio 1, para a posição 12 do pátio 1, não remota. Confirme. Confirme, Solo. Autorizado, reporte término, Golf India November. Ok, autorizado o início do reboque e reportará o 10 de novembro. Solo Salvador, boa noite, azul 4980, sem informação, X-Way 350 nível para Recife, pronto para cópia. Azul 4980, aguarde um minuto, cópia. Azul 4970, copia? Copia, prosseguindo. Autorizado Salvador Recife, via Fuzil 17. Nível de voo 350, saída Pucas de Amaru, decola da pistana 0 com primeira curva à esquerda. Transponda 5477, controle de Salvador será na frequência 120.80. Entendeu, 350 autorizado, via Eprezulu 17, saída do colonel da cabeceira 10, Pucajama, Aru 5477, o transponder controle 120, decimal 8 para Azul 4980. Azul 4980, saída Pucajama, Aru com primeira curva à esquerda no perfil da saída Puca. Pucajama, Aru, primeira curva à esquerda, Azul 4980. Azul 4980, o cotejamento está correto, chame pronto no gate 01. Tá, já está tudo pronto, azul 4983. Avistando, voo 246. Voo 246, completa a aproximação, chamo torre 118, décima 95, boa noite. Décima 5, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 118, 246, avistando. Voo 246, autorizado por estudo 0, vento 100, graus 89. Autorizado pouso no 102, 4-6. 2713, liberado no 60. Azul 2713, contato radar, mantendo 60, foi na proa da posição bom, que aguarda a chegada bom, tem a posição para a descida. 2713, na proa de bom, chegada para a descida, 2713. Canal 6212, Rei da Santa, Cox Ident, sentimento em 4 Live 0 Fase 0, Maria Live, QA 2016. That's right. É 224, serviço radar está encerrado agora 10 minutos para a posição Conde. Chama o controle Caju para descida, frequência 203, boa noite. Mantenha 2500 pés, 2500 pés. Ajuste de altimetro no 0 no meio, autorizado o procedimento arrimado para pista no 0, reporte na final do procedimento. 2500, 1016, com a RNA autorizado, entrando estabilizado, 4107. Identificação, desse mantém nível de voo 06200, vigilância, chegada máxima. E aí, posição 12, bate bom na sua frente. Sim, se eu vou pedir a 9, eu termino o reboque, gente. Victor Rio, 1246. Pessoal, Force 15, chama 129, por favor. 129. Sou 1246. 1246, boa noite, senhores ataques para o Pátio 1, via Alfa Juliette, portão 06. Para o Pátio 1, Alfa Juliette, 06, sou 1246. Mantenha nível de voo 050, vigilância, chegada amarela. 050, enviado na amarela, 158. Patrono 07, chame torre Salvador, 118, pessoal 95. 195, 4107. 62, 12. Isso é para 2.510, 25.010 sem restrições. Ajuste no 06, vou na Proto Serra Vita 366. Vou na Proto Serra Vita 366 para 2.510, 2.510. Autorizado a chegada a Bonf, desse mantenha 4.000 pés, ajuste no 0 no meio, mantenha a prova de Bonf. Pessoa de Bonf, descendo para o 040, ajuste 1.0, 1.6, ajuste 7.3. 3.7.3, realiza o procedimento de aeronave. Afirma, cara. No número 4 na aproximação, mantém a precisa chegar. 3600, disponível 050. 050 para 3600. Zero vem na sua terra, Vita 366, desça para 2510, ajuste no 0 no meio. Vita 3600, terra Vita 366, 2510, 1016. Vigil Marcio. Vigil Marcio, conta número 7. Conta na final, 6212. Conta na final, 6212. Boa noite, 4107, autorizar o ataque para pátio 3 via Alfa Quilo, quando lá observa o sinalizador, remota prevista 4 Lima. Alfa Quilo, pátio 2, autorizado balizador, atenção balizador, 4107. Pátio 3, estou confirmando. Pátio 3, estamos interessados. Estabilizado 6212. 212, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, boa noite. 1-95, 62, 12. Torre Salvador 6212, acho, né? Checkpoint 0 pouso, estou 0, vento 1, 0 graus, 8 anjos, chame 2 1 2. Está travado, 6 2 1 2.